Olá, seja muito bem-vindo à Escola de Magnatas. Aqui quem fala é Marcelo Rosa, o palestrante oficial. Tudo bem, pessoal? Gostaria de, primeiramente, te desejar um dia, uma tarde, uma noite maravilhosa, tá bom? E vamos falar um pouquinho deste curso, tá bom? Gostaria de falar para vocês algo novo e verdadeiro, tá bom? O curso A Chave Mestra de Charles Rennell, tá bom? É um curso que você só vai achar aqui na Escola de Magnatas, tá bom? Eu traduzi esse curso todinho. Esse curso ele não tem disponível, tá bom? Você pode procurar no YouTube, no Google, você não vai achar ele disponível, ainda mais em áudio, tá? Então, eu gostaria de dar as boas-vindas para você. Falar para você que você fez uma escolha maravilhosa de fazer esse curso, que vai ser um curso excelente para você, que vai acrescentar algo em sua vida, que vai te ajudar na sua jornada, na sua vida, tá bom? Outra coisa, eu gostaria de falar um pouquinho do formato desse curso, tá bom, pessoal? Devido ainda nós não temos uma pessoa, tá? É um locutor que seja uma pessoa especializada para fazer a leitura do texto, a gente vamos usar um leitor virtual, tá bom? Nesse curso, porque esse curso é exclusivo. Os outros cursos que a gente já acha conteúdo pronto no YouTube, a gente tem alguns que tem locutor. Esse vai ser um leitor, tá bom? Então vai ser dividido assim, a parte da leitura, tá bom? Sempre nos cursos vai ter a introdução, igual tá tendo agora. Você tem a introdução que eu vou explicar um pouco do formato do curso, tá? Depois nós vamos ter a leitura do primeiro capítulo dividida em algumas partes, porque se você não tiver tempo para ouvir tudo de uma vez, lembrando que embaixo você vai ter a parte baixar o áudio, tá bom? Você pode baixar para ouvir offline. Tá bom? Depois a parte da leitura, tanto essa intro também, você pode baixar para ouvir depois, tá? Então vai ser dividido em algumas partes o primeiro capítulo, porque ele é um pouco extenso. Então vamos dividir em algumas partes para que você possa ouvir separadamente, tá bom? Sem tomar tanto seu tempo, você ter que ficar longas horas ouvindo um áudio, tá bom? Usando o leitor virtual. Pessoal, é isso aí. Desejo boas-vindas a você ao curso A Chave Mestra de Charles Rennell, tá bom? Marca como concluída essa introdução. Clica no botãozinho próxima aula que você já vai ouvir o áudio, tá bom? Da leitura do texto. Depois que a gente terminar de fazer a leitura do texto, nós vamos ter a parte da resenha, tá bom? Que aí eu vou falar o que eu tive de proveito desse primeiro capítulo, tá bom? E você vai ter o campo de comentários, tá? Sempre já nessa aula, nas próximas aulas, você sempre tem um campo de comentários embaixo que você pode deixar a sua opinião, falar o que você achou do curso, o que você achou daquela parte. Você pode expressar o que você teve proveito, tá bom? Mas a área da resenha é a melhor área que você pode escrever o seu texto, falar o que você teve de proveito. Tá bom, pessoal? É isso aí. Desejo a vocês bom estudo e sucesso.